Olá, pessoal. Eu resolvi fazer uma surpresa e trazer para o nosso blog uma outra forma de compartilhamento, um podcast. Como eu venho falando bastante em voz e escuta nos últimos tempos, eu achei que seria interessante fazer a coluna Dicas de Leitura, assim, falada. Para quem está começando no blog agora, nós temos algumas colunas, como o Diário do Contador, onde nós relatamos o nosso dia a dia e a nossa experiência como mediadora de leitura com as crianças da Escola Classe 415 Norte. Nós temos as dicas de contação dialógica, onde nós tratamos do método e de como se faz, né, essa forma diferente de leitura compartilhada. E temos também as dicas de leitura, onde nós compartilhamos os nossos interesses, as últimas descobertas literárias, né, o que a gente leu ou esteja lendo. Eu gostaria de falar para vocês sobre um livro que eu terminei nesse fim de semana, que eu gostei muito, é um livro muito bonito, chamado Infância, do escritor russo Maxim Gorky. Esse livro ele escreveu quando ele tinha uns 45 anos, escreveu entre 1913 e 1914, e é o primeiro livro de uma trilogia autobiográfica. Os outros se chamam Ganhando Meu Pão, que é de 1916, e Minhas Universidades, de 1923. Eu li primeiro o segundo, Ganhando Meu Pão, que começa ali na pré-adolescência e vai pela adolescência dele, que também é um livro belíssimo, que ele fala da vida do povo russo, né? E agora eu li Infância e pretendo ler Minhas Universidades. O Gorky, ele é um grande nome da literatura russa, assim como Tolstói, Dostoiévski, Chekhov. Ele é o caçulinha dessa turma aí. Ele é um grande nome do realismo socialista. Ele nasceu em 1868, numa cidade chamada Nizhny Novgorod, que é uma cidade russa nas margens dos rios Volga e Oka. E, aliás, essa cidade, o Stalin mudou o nome dessa cidade para Gorki em 1932. E ela se chamou assim até 1991. Depois ela voltou a ter o nome de Nizhny Novgorod. Já na época do Gorki era uma cidade bastante desenvolvida. Inclusive, na época diziam que Moscou era o coração da Rússia, São Petersburgo era o cérebro e Novgorod era o bolso. Então, parece que era uma cidade assim com muito muito comércio e feiras, e inclusive o Gorky fala em Infância que em algum momento os avós maternos dele, né, que é a família que ele vai conviver, né, durante todo esse livro, os avós maternos chegaram a ter uma certa estabilidade assim econômica, porque o avô era presidente de uma associação de tintureiros. Mas logo logo a família entra em decadência econômica, os irmãos brigam muito entre si pela herança do pai, um ambiente muito hostil. Mas ele começa o livro com um desmantelamento assim do primeiro grupo familiar dele, né, da mãe e do pai, com o falecimento do pai. Ele era muito pequeno, ele tinha uns 3 anos de idade. Parece que até então a mãe e o pai tinham uma vida muito feliz, era um casal apaixonado, o pai era um homem trabalhador, sem vícios, né, parece que um homem bom, a mãe dona de casa. Mas aí o pai dele morre e ele e a mãe vão morar com os avós maternos, né? E aí é nesse clima super hostil, uma família muito desunida, eles brigam muito, e a mãe o deixa com os avós e parte para trabalhar em casa de família, e ele fica morando com os avós. E o avô é extremamente cruel e rígido, e assim, quem vai, né, digamos, salvá-lo assim é a avó, que é uma pessoa muito amorosa, com quem ele se apega já muito facilmente, e é com ela que vai despontar nele esse gosto pelas histórias, pela arte de contar histórias, que vai culminar na literatura depois, né? Que a avó era uma grande contadora de histórias. Mas o livro começa, então, com o falecimento do pai. Eu até vou ler esse trecho que é muito bonito. Começa assim: no quarto acanhado e escuro, no chão, ao pé da janela, meu pai está deitado, vestido de branco e extraordinariamente comprido. Os dedos dos pés, descalços, estão abertos de um jeito estranho. Os dedos das mãos carinhosas, deitadas em sossego sobre o peito, também estão retorcidos. Seus olhos alegres estão pesadamente cobertos pelos discos pretos das moedas de cobre. O rosto bondoso está escuro e me assusta, com os dentes arreganhados de um jeito ruim. A mãe, seminua de saia vermelha, está de joelhos e penteia da testa até a nuca os cabelos compridos e macios do pai, com um pentezinho preto, que eu gostava de usar para serrar casca de melancia. A mãe fala sem parar, com voz grossa, enrouquecida. Seus olhos cinzentos estão inchados e, como se derretessem, escorrem grandes gotas de lágrimas. Pela mão, a avó me segura, redonda, de cabeça grande, com olhos enormes e um nariz mole e engraçado. Ela é toda escura, fofa e espantosamente interessante. Também chora, faz coro com a mãe, de um jeito diferente. Ela treme toda e me puxa e me empurra na direção do pai. Eu resisto, me escondo atrás dela. Estou assustada e sem jeito. Eu nunca tinha visto os adultos chorarem e não entendi as palavras ditas e repetidas pela avó. Diga adeus ao seu pai. Nunca mais vai vê-lo. Morreu. Meu querido, não estava na idade. Ainda não era a hora dele. E aí ele vai falar, né, de toda essa infância com a família deles, e depois, já para o final, ele fica órfão de mãe também. E é quando o avô fala para ele: ah, meu querido, você não é nenhuma medalha para eu andar te carregando, tá na hora de você ganhar o seu pão. E aí é quando ele começa a ter uma vida errante, viaja para vários lugares e tem vários ofícios, vários trabalhos. E ele, que já tinha esse gosto, né, pelas histórias, é muito interessante que, pelo lado, as histórias que a avó conta, né, e as músicas, as histórias que ela conta falando e cantando também, né? As histórias dos santos, né, da Virgem Maria. E, por um lado, ele começa a aprender a escrever com o avô, também com os livros de santos, né? E, assim, apesar da crueza, né, da vida, dessa dureza, da miséria, né, com que ele vivia, e ele retrata disso de uma forma, assim, muito, muito realista, assim, sabe? Sem muitos julgamentos, assim, divagações. Ele, volta e meia, ele deixa, assim, alguma mensagem, assim, de que a vida pode ser transformada e que a gente tem força para isso, sabe? Eu acho muito bonito, já no final do livro, essa passagem aqui que ele fala: ao recordar essa sordidez de chumbo da selvagem vida russa, em certos momentos eu me pergunto: vale a pena falar sobre isso? E com uma convicção renovada respondo: vale a pena falar sobre isso. Pois é a verdade viva, infame. Ela não morreu até hoje. É a verdade que é necessário conhecer até as raízes, a fim de extirpá-la também pela raiz, da memória, da alma do homem, de toda a nossa vida, pesada e vergonhosa. E há outra razão mais positiva que me força a descrever essas coisas sórdidas. Apesar de elas serem repugnantes, apesar de nos oprimirem, esmagando até a morte uma multidão de espíritos excelentes, o homem russo ainda é jovem e sadio de espírito bastante para superá-las, e vai superá-las. Nossa vida não é só espantosa por haver nela uma camada tão fecunda e gorda de toda sorte de canalice bestial, mas por, mesmo assim, conseguir germinar através dessa camada algo claro, saudável e criador. Cresce o bem, o humano, que desperta uma esperança invencível em nossa regeneração para uma vida clara e humana. E aí depois, né, como eu falei, o avô manda embora, emprega ele vai trabalhar primeiro como sapateiro, e depois de passar por vários trabalhos, ele se emprega num navio que percorre o rio Volga. E lá ele conhece um cozinheiro que emprestava livros para ele. E aí, nisso, ele começa, né, a vida literária dele e o princípio de uma consciência política também, né? O Gorky, ele lança os primeiros contos em 1892, com 24 anos. E aí ele adota esse pseudônimo, que é um pseudônimo. O nome dele, na verdade, é Alexei Maximovich Piescov. E ele escreve em revistas literárias. E já nos primeiros trabalhos, ele já é reconhecido, começa a ser traduzido em outras línguas, né? E começam as atividades dele também políticas, e ele participa da primeira revolução em 1905, a primeira revolução que pretendia derrubar o Tsar Nicolau II, e assim, ele começa a série de prisões, né? E a última foi nessa revolução de 1905. Mas aí, como teve uma pressão dos intelectuais, né, uma pressão da comunidade internacional, ele é solto, mas é obrigado a partir em exílio. Ele passa um tempo nos Estados Unidos, passa um tempo na Itália. Nessa época, ele também já escreve para o teatro, né? Ele tenta se suicidar também aos 19 anos, só que ele tentou dar um tiro no coração, mas a bala atingiu o pulmão. E aí isso provocou uma tuberculose que o acompanhou pelo resto da vida. Na década de 30, ele volta para a Rússia, né, com o regime stalinista, e ele acaba morrendo em 1936, em decorrência de uma pneumonia. Alguns dizem que ele pode ter sido assassinado por conta dessas rixas políticas. Bem, gente, mas é isso. Fica aí a minha dica de infância do Gorky. A edição que eu li é uma edição de clássicos da Abril Coleções. A tradução é do Rubens Figueiredo. As edições da Cossack Naif também são muito legais. Eu ganho do meu pão, eu li da Cossack. Spasiba, da Svidania. Obrigada e adeus.